4980 para o táxi com 53 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, que nada é Maceió. Confirme 53 a bordo, 053. Afirmativo. Rio 4980, 3 horas do táxi até ponto de espera da 10, via Indy Alpha, no ponto de espera da Chamitoi, Salvador, frequência no noite decimal 95, ajustou a Chamitoi no 095. Bom, no 095, livre táxi via Índia Brava até o Índia Alpha, Brava até o ponto de espera da 10, 4980. 03305.4. 4305. 3305-30, CA Vitor para Serra Bravo, o meu Foxtrot, via peso número 7, assistente conforme a nota do plano de voo. Nível de voo 330, saída Puca, Jamaracaju. Decola pistola 0, primeira cor esquerda, código 5525, controle de saída 120, décimo 80. Vitor para a Sierra Bravo Alfa Romeo, via Golf 677, nível 190. Saída Conde, decola da 10 com curva esquerda. Código de saída 5536. Controle Salvador, frequência 120, decimal 80. Saída Conde. Chilena 224, cotejamento correto, chame pronto, pushback acionamento, portal 03. Climb maintain level 350, fly direct Natal. Fly level 350, direct Natal, obrigado, Europa 084. Decolou, passa 2000, curva esquerda, Puca. Azul 4980, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 350, azul 4980. Via Puca Salvador, boa noite, Azul 4959, sente da informação Alfa. Azul 4959. Arenel, aguarde cópia, provável saída coral. Sente, no aguardo 4959. Está estabilizado na LS. Estamos em autorizado sem LS, sistema de Salvador, na frequência 9895. Estamos em OTCA. 9895, da OTCA. Em Salvador, ou Papatango, estamos em OTCA. Boa noite, estamos em OTCA, prossiga. Estamos em OTCA, está estabilizado no LS, tá? 10. Fecha o estado, vento uma centena com 10 nós, pouso autorizado, pistão 1-0, estamos em OTCA. Pouso autorizado, pistão 1-0, estamos em OTCA. Chega para qual a taxa 2? É Aerostar. 0 via, pátio Índia e Alfa, posso pegar a dona 0, chame 2, Salvador, foco acima 2, 1-1-8, decimal 9-5, ajuste que eu chamo 1-0-1-5. 2 da tarde, eu tá 3-3-0-5, bora. Azul 4980, Recife autoriza direto a pula do Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, obrigado. Dropa 08 Foco, taxi Recife Center, frequency 125.45, if enable 126.85. Primary 12545, if enable 126.85, Europa 084, good night. Black. Salvador, boa, Azul 2774, ciente da Alfa 180, Porto Seguro. Azul 2774, aguarde cópia Porto Seguro, prepare saída Coral. Prepara Coral 2774. Possibilidade de fazer Coral no Alfa? Sim. Possibilidade. possibilidade de coordenar o coral no Alfa pro 2774? Um minuto. Tango, Tango, Juliette Serra. Alfa, mantém essa Juliette. Alfa, mantém essa Juliette. Alfa, mantém essa Juliette. Afirmativo, mantém antes do ataque sua Juliette, Papa Tango, Tango, Serra, Tango, Juliette Serra. O Azul 2774, reportando, para o 9. 3305, outro lado decolar, vetor 108 mais. Fernando, pela 3305. Fernando, boa noite, gol 1170. Boa noite, gol 1170, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vetor centena, 48 mais. Uma centena, oito nós aguardando. Azul 4959. Sim? É o Azul 4959. Azul 4959, prossiga. Já teve autorização para ele, Elson? Já teve autorização para ele, Elson, nível 140? Afirmativo, pronto 4. Afirmo. Azul 4959, autorizado Serra Brava, Serra Vitor para Serra Brava, Índia Lima. Levou o 677, meio de voo 140, saída Coral, decolada 10 com curva direita, código 5532 e controle de saída 120 desse modo 0. Gente, autorizado Ilhéus 140, via Golf 677, saída Coral, decola 10, curva direita 5532, transponder e o controle 1208, Azul 4959. Azul 4959, cotejamento correto, chame pronto para o chuveiro estacionamento, parte 3. Ciente. Papatango, Tango, Juliette Serra. Autorizado o ingresso da Juliette, contorno grande pátio. Após ingresso, ataque sua em Lima. Vire à direita, ataque sua em Mike. Após esquerda, ataque sua em Quebec. Mantenha a posição no ponto de da ataque sua em Quebec, chame Torre Salvador. 1-1-8, decimal 95, para o cruzamento da pista 1-1-7. Lima, Quebec, Mike, ele chama 1-1-8, para o cruzamento, para fechar. O 4980 chama-se Retro Recife, frequência 2545, alterne 1-2-0, decimal 8-5, boa noite. 2545, 2685, boa noite. Controle Salvador, boa noite, TAM 3305. Boa noite, TAM 3305, contato radar na decolagem, suba via, saia da PUCA para o nível de voo 330. Na PUCA 330, TAM 3305. Decola da pista 10 com curva direita, código 5537 e o controle de saída 120.80. Autorizado 180 para Porto Seguro, decola da 10, coral no alfa, primeira curva à direita, Golf 677 segue conforme. 5537 no transponder, 208 controle, azul 2774. Azul 2774, cotejamento correto, chama a porta de estacionamento parte 3. Chama, puxa acionamento no parte 3, azul 2774, boa. Salvador, azul 4959, pushback acionamento, parte 3. 4959, autorizado pushback acionamento, parte 3, chame taca. Ele push, 4959. Solo the ground, good evening, Sideral 9973, we have information now from. Sideral 9973, 73, wait just 1 minute for clearance to Sierra Bravo Charlie Foxtrot. Roger, stand by one. 32 para registro, para a da Fulcher, vai livre das cópias. Vai dar cópia, gol 1973. Fala, gol 1970, livrando essa escuta. Gol 1970, siga via Alfa, a guardiança da Juliette. Alfa, a guardiança da Juliette, gol 1970. Serra autorizada em ingresso, pista na 7, cruzando por outro cruzamento até o pátio da Aerostar. Ao estacionar, foi cancelado o volante. Obrigado, cruzamento, boa noite. Da Alfa para Guarulhos, no 340. 0 9 9 9 7 3 4 copy. Go ahead, sir. 9973. Zero 9973. Clear from Salvador, Sierra Bravo, Charlie Foxtrot via Prism 10, Pubave, then the Prism 16, then it's filed. Flight level 360, tail departure, then mark the transition. Departure will be from runway 10 after departure. Right turn. Display code is 5526. And the departure control frequency 120.0. Roger, clear to Confins, para 360, via Prozulu 10, for Bargain, Prozulu 16. The confirmation 10, return after dial departure, march of a transition. Squawk code 5526 and departure control 120.8, ground 9973. Bring that correct, quote for pushback and start, NIPRO number 3, ground 9973. Para o táxi azul 4959, PLB 64, 3 horas e 20, alterna Aracaju. Táxi azul 4959. Sente. Segue pela ingresso a Juliette, portão 110. Segue pela Juliette, portão 10, igual a ANA-CCA. Azul 4959, usou com Boeing 737-800, azul na Alfa. Afirmo. Após a passagem do tráfego autorizado, parte principal em de Alfa, ponto esperado no 0, torre Salvador, no momento desse 195, ajustou o altímetro no 0 no 5. Sente, após passagem via Índia Alfa, ponto esperado no 0, quando pronto 1895, no 0, no 5, no ajuste, 4959. 19932, pronto cópia. Pronto cópia, 1938. 0 no 5, a gente separa 0-0 na Mari. Parte. 19932, autorizado Salvador, Sierra Bravo, Sierra Vista para Sierra Bravo, no Foxtrot, via Prozulu 7, nível de voo 4-1-0. Saída Pulca, Jão, Aracaju, decola da 1-0, primeira curva esquerda, código 5531, controle Salvador, frequência 120, decimal 80. Nível 4-0, apresentou 1-7, pega Fuca, chama Aracaju, curva esquerda após. Transponda 5531, o controle de saída? 120-80. 120-80, obrigado, vou 1-9-0. 19932, cotejamento correto, chama pronto, portão 08. Agora pronto, voo 93. Now 9972, wait to push back and start April number 2. Roger, me recolhe. Qual o voo 2024, posição 324? Xanem 6224, aguarde pushback acionamento, portão 03. Um minuto, apenas o táxi da aeronave da Azul do Parte 3 para o Porto de Terra. Então a porta Azul pode ficar? Aguarde autorização, chamei a 6224. Rio 5974.4. A sua escuta, prossiga. Rio 5974, autorizado Serra Bravo, Serra Vito para Serra Bravo, Golfo Romeu, via Peso 10. Em vez de voo 340. Saída, Dael, Leda, Mótima. Decola da pista 10, primeira curva direita. Código 543, o controle de saída 120 desse modo de zero. Autorizado Guarulhos, 340, Upper Zulu 10, decola da 10, primeira curva direita. Saída, Dael, Leda, Mótima. Controle 120 desse modo 8, só transponder aí, por favor. Para o Rio 5974, transponder 5543. Confirme 54. 5543. 5543, grato. O Rio 5974. Rio 5974, contingente correto, chama o ponto para o sinal de acionamento para as 3. Chamará pronto para o busco de acionamento 5974. Para o acionamento ou 9932. 9932 é o número 2 do setor aguarda. Guarda. Rio 5972, para cópia 360, caminhão, formação. Rio 5972, aguarde cópia para o Fábio da L e Guilherme. Para da L. Rio 5972, autorizado para chegar a caçamento, portão 03. Rio 5972, autorizado para chegar a caçamento. Vamos, federal 9973. Federal 9973, clear to pushback and start on the protect. Azul 5001, na escuta. Na escuta. Porém, com a equipe de solo de modo efetual pushback simultâneo com a aeronave da Gol em portão 08. Não coisa não, o Azul 5001 não está autorizado, na escuta. 19932, escuta. Escuta da 32. Coordene com a equipe de solo e freio para efetual pushback simultâneo com a aeronave da Azul à sua esquerda, portão 09. Simultâneo, seria no 07? Negativo, a sua esquerda no 09. Ok, 09, vou 9932, contato. Solo Salvador Azul 2774, puxa acionamento, pátio 34, Romeu. Gente, é o número 2 do setor, aguarde Azul 2774. Aguardando 2774. Federal 9973, escuta. Correto. Federal 9973, confirm if the, confirm your position to Salvador Brown. Just the position that the aircraft was parked before the pushback and start, because we have another traffic calling for pushback and start on April number 3. The position is for Romeo. Okay, I believe we were on 6 Lima. Roger, when the pushbacking is suddenly stopped, confirm in which AB of position are you maintaining position, please. Okay, we just stopped now, we are between 6 Lima and I believe 5 Romeo. Roger, then you can tell me if the position number 4 Romeo is clear to the other aircraft pushback and start with no problem? Yes, it is, sir. Azul 2774, autorizado pushback acionamento, posição 4 Romeo do Parte 3, fica atento à aeronave da Sideral que puxou no 612 Lima. Ciente, está autorizado, atento, está visual com a mesma. 2774. O 972 da Rio está aguardando na porta. Sideral confirmando. Rio 5972. Autorizado, Sierra Bravo, Sierra Victor para Sierra Bravo, Golf Lima, via. Golfe Zulu confirma via, P November 857 após moço, restante conforme rota. Zulu 360, saída da El, Leda e Rumi. Decola da pistão 90, primeira curva à direita. Código. É o 5534, no controle de saída 1202980. Para o Galeão foi autorizado, nível de voo 360, decolando da pista 10 com a primeira curva à direita. Perfil de saída convencional da El, Leda e Rumi. Aerovia Upper November 857 até o 1559. Ao transponder 534, 20.8.8. Correto, chama pronto, puxa o bag acionamento para as 3.5972. Chama 6224 para o táxi com Bono, 26 bordo, 2 horas e 20 de autonomia, está na Salvador. Puxando 6224, autorizado o táxi, tem ponto espera 10, 20, ponto espera 3, Salvador, 1.8.9.5, ajustou o tímido no 0.1.5. 1095 via Índia, Alfa, tem alguma cidade da 10, torre 295, continua em cima 0, continua em cima 6224, boa noite. Para o táxi voo 9932, via B5 no 3, faltando aqui 3 horas e 45, altera Natal. Ciente, voo 9932, autorizado o táxi até o através do portão 62, aguarda para prosseguir. Através do 62, aguarda, voo 9932. Next, Federal 9973, 02 Sousa Morse, 4 hours and 35 minutes, alternating waters. Confirm just the endurance, please. 4 hours and 35 minutes. Federal 9973, approved taxi to Old Point Runway 10. The frequency of Tower Salvador is 118.195 and altimeter setting 1015. Roger, clear taxi to Old Point Runway 10. Call tower 18095 and QNH1015, 0997. Para o táxi azul 5001, tem 4 horas e 30 de autonomia, 122, a bordo da Eterna Galeão. Cliente azul 5001, autorizado o táxi até através do portão 07, a retaguarda do Boeing da Gol. Só através do 07, seguindo a Gol, azul 5001. Segue Boeing da Sideral até o ponto espera como número 2, o ajuste do altímetro no 0.5, torre Salvador 1.8.9.5. Número 2, após o Sideral, desvio da LF14, gol 9.9.3.2. Azul 5.0.0.1 até o través do portão 62. Através do 62, azul 5.0.0.1. Para o táxi azul 2774, 65 a bordo, 4 de autonomia, alterna Aracaju. Azul 2774, autorizado o táxi até antes da entrada do pátio principal, aguarda para prosseguir. Autorizado até antes da entrada do principal, aguarda para prosseguir, 2774. Então, noite. Arata no Eiffel, no Eiffel, 1 a 0, na Arata. Segue o gol, número 2, ponto espera, torre 1895, meio 15, azul 5001 no gol. 2774, escuta? Ah, escuta, prossiga. Azul 2774, segue o Embraer 190 da companhia com o número 2, agora posso confirmando com o número 3, ponto espera da 190. O ajuste do altímetro no 0.5, torre Salvador 1.8.95. Então vai seguir o Embraer da companhia como número 3, o 2774. Muito boa noite, Embraer 274. Controle de Salvador, boa noite, Embraer 274, passando 1807, controle de Vaz, pode levar com o Conde. É 224, contato radar na decolagem, suba para nível 190 na proa de Conde. Tirando Conde, nível 190, Embraer 274, obrigado. Informação aguarde cópia Maceió, prepare 5 a Jamaracaju. Como que é a saída? Tijuca, Jamo, Aracaju, a saída, voo no 134. 932, outra vez a Venera mantém, chama 0. Mantém a 1-0, voo 9932. Agiliza o táxi até o ponto de espera 90. Voador Ocean 3178, solicita voz para o serviço TAP, tem uma formação de aqui que vai estar à nossa direita. Autorizado TAP, 3178. TAP. Na L93, 9932, gol. Vento uma centena, 8930, decolagem, pista na zero. Decolagem, 10019932. Now 9973, we have contact for the patch, instrument fly way maintain level 360, fly heading Leda, Leda position. TAP 360, heading Leda, sit down 9973, thank you. Autorizado para o feedback acionamento, Patch Station Taxi. Livre, Patch Station, chamada para o táxi, o Rio 5974. Controlador. Estabilizou o gol no 868. 868, autorizado de LS, pôs no 895. Boa bolsa. GN1895. Voo 7236, fazer direto? 723, desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte localizador, 10 no 5 ajuste. 4200, reportar localizador, boa noite, 68, estabilizado. Boa noite, 68, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, lembrar das unidades da rolagem. Gente, aguarda a autorização. 9932, com as 4 horas, chame 1208, bom voo. 1208, voo 9932, obrigado pelo trabalho. Salvador, boa noite, voo 9932, decola. Boa noite, voo 9932, contato radar na decolagem. Autorizado nível 410, via saída PUCA, porém sob restrito ao nível 350. 350 restrito e o final é 410 ou 9932. Via, confirmando, tá? 3178. Vai descer via até 3000 pés, o ajuste é 0,5, tá? 3178. 3178. 7 livre, pouso 1-0, gol no 868. Gente, gol no 1-3-4. Romeu, decolou os 43, chame-me do 08, meu voo. 08, 561, obrigado. Galeão, 4 pessoas a bordo, pronto para o... Confirma 04 a bordo. Fiat 1574, autorizado o táxi até ponto esperado a 90, via Índia Alfa. Ponto esperado a 90, chame Torre Salvador, que funcionou 18, decimal 95, a lixo 90 na cidade. Bom número 34, autorizado CA Bravo, CA Vitor para CA Bravo, Mike Oscar. Via peso Luna 7, Luna de voo 350. Saída Puca, G Maracaju. Decola da 10, com curva esquerda, código 5546, controle de saída 120, decimal 80. Autorizado, Maceió, nível 350, decolando da 10, primeiro via peso Luna 7. Puca, G Maracaju, decola da 10, 5546, transponde 208, é o controle de saída, bom número 34. Bom número 34, protegimento correto, aguarde para pushback acionamento. Aguardando, pronto no 2, nós vamos prestar. E o 5972, autorizado pushback acionamento, parte 3, chama táxi. Autorizado, push acionamento, parte 3, chama táxi, 5972. Está autorizado o sinal LS, desça agora para 2000 pés, o ajuste de altímetro no 0, no 5, é posto localizador estabilizado. 2000 pés, mais estabilizado, 3172. Não, 1, 2, 1, decimal 1, uma boa noite. Bruno 34, autorizado, chegou em questionamento, portão 02, chame táxi. Autorizado no 02, chamarei táxi, voo 1134, obrigado. Bruno 34, informo que a aeronave da companhia vai aguardar para ingressar no portão 01. Se puder agilizar o chegar, te agradeço. Para agilizar o pushback, né? Sim, a aeronave da companhia, que está ingressando agora na Taxi Foxtrot, vai aguardar a liberação do setor para ingressar no portão 01. Se puder agilizar o pushback, a gente agradece. Ah, não, pode ser. Alô, bom dia, boa noite, voo no 868, está liberando o táxi. Voo no 868, táxi lento, reporte confirmando, vai manter a cidade de Juliette, táxi lento. Aeronave da companhia puxando por trás da rua, mas lembra uma tenda de 10, depois de mel. Correio, Bruno 723, final da 10, baixado e checado. Gol 1723, Jeito na Centena, 8 nós pôs autorizado, pista na 10. Ele pôs na 10, Bruno 723. Gol 341, solo. Prossiga. Já teria as informações que eu vi a autonomia alternativa para agilizar? Afirmativo. Está com... A bordo tem 078 com 2 horas e 10 de autonomia alternando Salvador. Você está considerando no 0, vim de alta, não posso esperar se você entrou em Salvador. Você conhece o número de 995, ajuste o teu no 0. Faz o salve 15, quando o término do pushback autorizado o táxi até o ponto de operador 10, via Indy Alpha, lá chama a torre 2895, ou não atrás de casa. 774 decolado, Coral passa 1.600 pés. Azul 2774, contato radar na decolagem, suba via para nível de voo 180, saída via Coral no Alpha. 180, Coral no Alpha 2774. Afirmativo, Oceano 6224. Ok, o 3178 autorizado sinal LS, chame a torre 8 decimal 95. Boa noite. O Xané 6224, 65 milhas na Oeste de Salvador, serviço radar terminado. Continue descido até o nível 170 e chame agora o controle Aracaju na frequência 203. O Xané 6224, boa noite, bom voo. 203, obrigado, boa noite. Gol 2, 1723, doutor. 1723, Alfa, pode deixar. Conferência, vai ligar. Graça Juliette, portão 02, fica atentando da companhia próximo ao ponto de espera. Se não conseguir ingressar, a fica atentando o nome da companhia. Se julgar que não conseguirá fazer a curva, manter a posição e aguarde por ela. E vê que não vai encontrar, não tem que dar guarda para você poder. Oi, Salvador, boa noite, Kiltan 3178, final 10, passo travado. Kiltan 3178, pistão 0, mento 7189. Teve Bolão 0, 3178. Com frente, reportado. 5972, aguarde para início de táxi. Da Mari para o nível 050, ajuste de altímetro no 015. Via 1015, Mari para o final da 3600. 5001, chame agora o centro Recife, frequência 13325, alterne 1251, boa noite. 3325251, azul 5001, boa noite, obrigado. 4959, 55 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, mantém o nível de 140. Agora prossegue com o controle Ilhéus, da frequência 120.1. Mantém 140, Ilhéus agora 201, boa noite, está 459. Boa noite, bom voo. Thank you. 78, Alfa, Porsche, Alfa, Juliette. 5972, autorizado táxi, então posso esperar com a zero, vem de Alfa, não posso esperar, chama todo o Salvador 12, próximo ao 95, a gente chama aqui no 015. Poderia confirmar as informações? Autorizado táxi, até o ponto de espera da 10, controlado 12, 5972, correto, poderia repetir que abriu a autonomia alternativa, por gentileza? 03310, Alfa, não tem alterna agora. 1934. Conforme cotejado ali, mantenha na 0, igual 934. 3, 3 e 10, Guarulhos. Até o ponto esperado no 0. Até lá. 3178, pressão no Alfa. 3178, Alfa. Até o ponto antes da Juliette. Funcionário da Juliette. Contato radar na decolagem, suba com proa de Lida para nível 340. Lida está presente, 340. Atento ao Boeing 727 da Rio, após ingresso a Juliette, portão 62. Após o Rio, Juliette, 3178. Suba via saída PUCA para nível 350. Autorizado 350, saída PUCA, 934. Via. Xeneia 2, 1, 2, na sua identificação, na proa de TAP, desce até o nível 50, ajuste altímetro 1, 0, 195. ITAP 15050, 6212. Decolou da 1-0-5-9-7-2. Estou achando o controle 1-0-10-9-8. Bom voo. Controle Salvador, Rio 5972. Transfer da El Leda e Rio 5972. Contato radar na decolagem. Suba via saída da El para nível 3. 60, corrigindo. Vou na Proa de Leda, subindo para o 360, Rio 5972. Proa de Leda, ascensão 360, Rio 5972. Salvador, boa noite. Azul 4107, informação Alfa 180170. Boa noite, Azul 4107, aciona identificação. Essa via chegada a Mari para o nível de voo 060, ajuste de altímetro no 015. Esquipou, descendo via chegada a Mari no 060, 4107. Rio 5974, chama Centro Recife, frequência 13325. Alterne 125, décimo 1, boa noite. 13325, 251, boa. Salvador, boa noite, Azul 2713, informação alfa, mantém 180. Azul 2713, boa noite, acione identificação. 1134, chama o centro Recife, frequência 12545, Alterne 2085. 1134. 2545, alternativa 2085. Voo 934, controlado. Zero, tamo voo. Estabilização da X-Ray 3608. É 3600, autorizado final LS, agora é 14198, decimal 95. Pegar 3600. Azul 2703, contato radar 75 milhas nordeste de Salvador, está sob vigilância. Foi proa de Bonf para a Star Bonf, reporte unidade descida, Azul 2703. Eu vou na proa de Bonf para chegar na Bonf, Azul 2703. 2705 ou 2703? Perdão, 2703. 97. Xenem é 212, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Ramil, chamará estabilizado, 212. O altímetro permanece no 015. Afio. Chamador azul 417, confirme o nível autorizado, 23. Agora até o nível de voo 050, azul 4107. 050, 4107. Centena com meia dúzia de nós, pois autorizado, pista 1-0. Baixa o tempo, obrigado.